uma canção. Meu gesto é o que toca o teu coração. Te conhecer, de ouvir falar, é muito pouco pra que possa te tocar. Nossa comunhão é minha adoração. Quero que o mundo saiba que comigo estás. O meu testemunho é a minha pregação para minha geração. Se eu andar contigo, ouvirei o grito do faminto. Eu alimentarei a alma que tem sede do Senhor. A fonte da vida mostrarei, até na casa de Zaqueu vou entrar. Protocolos quebrar e ao perdido salvar. Se eu andar contigo, ouvirei o grito do faminto. Com vinho e azeite tratarei vidas como um bom samaritano fez. Meu propósito é te adorar. Adorar é viver tua vontade. Nossa comunhão é minha adoração. Quero que o mundo saiba que comigo estás. Meu testemunho é a minha pregação para minha geração. Se eu andar contigo, ouvirei o grito do faminto. Eu alimentarei a alma que tem sede do Senhor. A fonte da vida mostrarei, até na casa de Zaqueu vou entrar. Como bom samaritano fez, meu propósito é te adorar. Adorar é viver tua vontade. Te adorar é meu limite, é o meu céu. Te adoro porque sei que és fiel. Eu não posso te negar o que sou. Eu nasci pra ser um adorador. Te adorar é meu limite, é o meu céu. Te adoro porque sei que fiel, eu não posso te negar o que sou. Se eu andar contigo, ouvirei o grito do faminto.